inquérito. 2000 e lá vai pedrada. Família revira, volta máfia. Mas tamo em casa, é desse jeito. Seja bem-vindo aí, Planeta Gueto. Planeta Gueto, Planeta Gueto. Os careta mais louco que você já viu na sua vida. Melhor do que você pensa, pior que você imagina. Quer saber, sangue bom? Sou firmezão total, no rolê com os irmão. Mó colê de mil grau. Peguei o gordo, negócio, o X pega a lua, e sai quente. Chama o Cacá e a Nicole pra vir com a gente. Vamos descer a serra, estilão favela. Tubaína no isopor, pão com mortadela. Churrasco de gato, farofeiro nato. Placa do interior, vidrão sufilmado. De Gozolândia na praia, dando um rolê de landau. Tirando onda na areia, água de coco e sandal. Inquérito que toca a minha equipe. Só paz e amor, amor que nem os hip. Cansei de ver acerto de conto e vingança. Quando eu crescer, vou querer ser criança. Pra ter a pureza que não tem nos adultos. Pra amolecer muito o coração duro. É, sangue bom. Pra nós que é sofredor, as conquistas vêm de escada, não de elevador. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Amor, liberdade, paz, justiça. Precisa pra vencer na vida. Sempre simples, tudo, tudo igualdade. A união é nosso escudo pra alcançar felicidade. Só que não pode servir a quem pode, o povo não engole. Descaso e desilusão. O amor a respeito estampado no peito. Vê direito, olhando nos olhos, enxerga intenção. Loja de conveniência do posto Texaco, só boy. De moto importado e carro invocado, apá. De loiro oxigenado em volta das Harley. Fumando um com a peita do Bob Marley. Tá tudo errado, que eu saiba ele não bebia Budweiser. Nem enchi a cara de Johnny Walker. Pra entender não precisa ser nenhum Einstein. Pazóio gordo, trutão, colírio diet. Cê sabe, olho azul, faz um turfaco, sussu. Red Bull, Monamu, nem fu. Na rua a história é outra, a vida é louca. Os mano de toca foge dos loucos e ninguém abre a boca. Shhh, nem um doutor, só latrou, num diplô, bordou, um complô. Um filmou, outro catou, acabou. Desliga a TV, vem ver, vem assistir. A olho nu, não pela DirecTV. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Amor, liberdade, paz, justiça. Daqui pra frente vai ser nós na fita. Sem preguiça, só disposição. Vamos sonhar mais com o pé no chão. Pior que você imagina.